Minha mani do baja, minha mani do baja. E agora vamos a bailar aqui de trago pra mover isso no de gala. E agora vamos a bailar aqui no trago pra me sentar bem música sonora. Minha mani do baguea, minha mani do baja. E agora vamos a bailar aqui de trago pra mover isso no de gala.